Sorry, Salvador, Tan 3170, final da 10. Tan 3170, posto autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, 059. 10 autorizado, certo. Tan 3170, Salas 49, direito 211. Direito 211, agora. Tô falando, boa noite, Tan 3170, Libro. Tan 3170, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14. Lima, Tango. Papa Tango, Lima, Tango, boa noite. Ligue para o pouso no 0, vento no 30 graus, 149. Autorizado o pouso na 10, é o Papa Tango, Lima, Tango. É o Tango, Solo 5-5, confirma, Pátio? Pátio geral em frente a Everstar. Frente Libéria, direita, time Solo 1-2-1, décima 1. Libéria, direita, time Solo 1-2-1, quanto a Tango. Trabalhando em motel, Tango, vai ficar caminho até a parte 5? Trabalhando em motel, Tango, ingresso Taxiway Alpha, Taxiway Juliette, controle de parte principal, chame na Lima. Alpha Juliette, vai começar na principal, vai chamar na Lima, Papa Tango, Lima, Tango. Mike Zulu X-Ray para reboque, chame o solo 121, decimal 1. Reboque na frequência 121, decimal 1 com solo. Aqui é o Tramike Zulu, é isso aí. Solicitação de reboque. Mike Zulu, você é autorizado a iniciar. Chame através do portão 04. Ok, obrigado, Luciano. Torre, muito bom dia, Azul 4220, final de 6 milhas, Campo Azul. Azul 4220, bom dia, avistado, livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, com 5 nós. Gente, livre pouso, confirmando o vento, por favor. 140, com 5 nós. Obrigado. Badango Lima, Hotel Tango, taxa autorizado via Lima, Mike, Quebec. Quebec 118, nós cinco. Saulo Salvador, aqui é o Samaic do Lua 6. Tem a confirmação, se continua no reboque até a 12 do 41. Afirmo, continue no reboque. Obrigado. Lima, Quebec, Quebec 1185. 220, solo 04, direita 1211. Direita 211, azul 4220. Azul 4220, azul 4220. Hotel Tango autorizado cruzamento da pista 17, capa 5. Mike Zulu X-Ray informando o término do reboque. Sim, término do reboque. Obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, 03520, estabilidade. Então, 3520, bom dia, livre pouso, pistolo 0, vento 130 graus, 130 com 4 nós. Gente, livre pouso, 90, 03520. 3520, Solas 20, direita no 211. 211, 3520. Paulo, bom dia, 3520, livrou. 3520, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, 3520. 192, Recife, pronto? Pronto. 192, autorizado Recife, nível 370, autorizou 17. Bola pistão 90, primeira curva esquerda, saída Puca, Jean Maracaju, controle Salvador. 19, decimal 80, transponder 5007. Autoridade, então, Recife, nível 370, via 2197, pode decolar de 5.5, Puca, Jean Maracaju. 198-0-0-7. Salvador, voo 1192, está pronto para o portidário de tramete, está na posição 8. 1192 autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi.